Controle Salvador, tipo 5490. 5490, contato radar na decolagem, subiu ao nível 2, verdando na saída Momo, após alvo direto Petrolina. Momo, alvo Petrolina, subiu para 200, tipo 5490. Sequência livre, Ilha Bravo, Solo Horizonte 3. Uma 270 autorizada, final do procedimento de LSF Y0, desça para 2000 pés, altímetro 1015, reforço estabilizado. Arriba LS, desça para 2000. Como é que se pode para ingresso na série? Para o táxi, 762140, a bordo, estamos em 91, 3 horas, alterna, falou. Eu vou ser a minha 140, autorizado táxi de alfa, fonte para a torre, 18.95. Vive táxi de alfa, autorizado. Desça para 3.000 pés, altímetro 1095. 3.000, 095. 130 ali em decolada 10, 130 com 6. Ali em decolada, né? E a... Controle, o hotel Juliette A, através de Paris, que me comprou agora a Rota Tony para bloqueio e pouso na pista 7 autorizado. Entra aí, ponto rotatório. Hotel Juliette A. Destaque, pode partir para 2000, vão 732. Estou no 732, está autorizado a final do procedimento de LSX, fechou no zero. Desça para 2000 pés, altimetrão no 015, vai seguir tráfego na aproximação. Boeing 737-700 passando agora a posição dona. Reporte estabilizado. Ah, reporte estabilizado, então para 2015, localizador Campo à Vista, 1270. Torre, 18 decimal, 95 tem um bom ponto. Torre, 1895, 70. Ele de pronto no 7 na 9 Beral. Azul 4060, controle Salvador, acende identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 015. Aparta meu hotel Juliette A, chama agora a torre 18-95. Hotel Juliette A, grato. Salvador, hotel Juliette A. Escuta, prossiga. Ok, estamos a 3 milhas da rotatória para bloqueio e pouso na pista 1-7, se autorizado. Ok, está autorizado a interceptar sinal 1-7, final 3 milhas, reporte quando é, na mesma. É um esquilo? Confia, está entrecortado. O tipo de equipamento é esquilo? Negativo, é um Dolphin AS-365-N3. Ok, sim, então inicialmente intercepto final 1-7, reporta 3 milhas fora. Se puder agilizar, reporta também visual com tráfego da Gol na aproximação da 10. Ok, sem problema, e a possibilidade também de nós fazermos a aproximação para o pairado na cabeceira da 1-7. Uno 270, pouso autorizado na 10-120 com 7. Ele pouso na 10, 70. Sim, então inicialmente aproxima o final 3000, eu também estou com tráfego alinhado na 1-7, aguardando instruções para a decolagem. Assim que a gente tiver uma janela, a gente já ingressa o seu tráfego para o pouso. Sim. 61440, decolada 21, controle 1098, transfere e morro. 1098, obrigado, amigão. Tenta, bom dia. Eu tenho 18 anos, desculpa. Prossiga. Continua, seu senhor. Negativo, eu já estou aqui no final de 3 milhas aqui para a cabeceira da 1-7 e estou com o gol no, que está no final no visual também. Sim, vou dar uma sinalzinha ainda, o ok, reduzindo a velocidade, aguardando a pista livre. Rafa, tô com o gol agora cruzando o eixo 1-7, mantém a posição. November Alfa, o vento 130 com 7, está autorizado a iniciar 1-7, November Alfa. Então, Juliette, com a aproximação, agora que está ali, estou com o Charlie 150 que vai iniciar a rolagem na 1-7, ok? Então, Juliette, 1-2-0. 290, saudou, prossiga. Tá no portão 10 para pushback e acionamento. Autorizado, pushback acionar, reportado. Fundo 290. Levanta 0 Sierra, pô, autorizado no 7, 130 com 7. Ô, Juliette, já. Os instalador, 1738. 1738, Sien, enquanto na aproximação, agora distante para o pouso. Guarda. Solo, bom dia, agora no 270, livrando. 270, bom dia, livre táxi e alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, 70. Vamos lançar 38 com autorizado na 10, 120 com 612. Deve pôr na 10, vamos 7300. Então, Juliette Serra, parte 4. Afirmo. Autorizado para conseguir a parte 4, considere solo agora os 25. O hotel Juliette Serra, já conheci a Lima, já assinar. Ok, grato. Igualmente. Mente elétrica que foi. Desça para 2 mil pés, altímetro 1015. Reporte estabilizado. Controle de Salvador, Papa Romeu, India November Alpha, decolado no 7, interceptando o corredor Axéria. Papa Romeu, India November Alpha, controle de Salvador, mantém contra o Slide no corredor Axé, altímetro 1015. Reporte para o da barra. Manterá condições de Slide, reportará para o da barra, India November Alpha. Salvador, o Gol 1260, acionou, 131 no POB, 3 horas e 10, alterna aqui Salvador para emitir o táxi. Tá livre de táxi, a Juliette Alfa, ponte para dar 102, 118, decimal 95, negar 1015, Gol 1260. Ponto de espera da 10, torre 1895, Gol 1260. Passando Juliette, 7 horas. 270, aguarda a companhia Livral Pátria e Juliette, ingresso portão 08, pois. Guardando a nave da companhia, depois prossegue o 08. 8, solo agora 27, direita, 121, decimal 9, solo a livrar. A livrar 219, 173. Salvador, Gol 732. 738, livre táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Gol 732. Puxando M140, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, voo. A linha decolada 10, 12260, voo. Decolada 32, controle 119.8, transfere, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Zona 260, contato canal decolagem, ponto 390, na saída pública, transição caixa. Perfeito, solicita se puder a gentileza, modificação 370. Confirme. Solicita, se puder agilizar, a modificação nível 370. Aguardo. Aguardo, grato. Grato 060, estabilizado no localizador, já visando. Corre, 118, décimo 95, bom posto. 895, grato. O planejamento está correto, reporta pushback para acionar 4206. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 3191 no Quarterback, 340 Galeão. 3191 no Galeão, está autorizado via nível 380 via Upper November 857, seguro, Pesulu no 6, Groove, Pesulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, será da Leda após Bidev. Controle 119.8, acena 5044. 3191, sente autorizado, Galeão, nível 380, confirme. Decola da pista no 0, será da Leda, transição Leda após Bidev. Upper November 857, seguro, Upper Zulu no 6, é Groove, Upper Zulu 14. Controle de saída 119.8, transponder 5044. O planejamento está correto, afirma o nível 380, reporta para o SPEC, sinal 3191. O noivo do nosso canal 340, se possível fazer a coordenação para o presente nível? Ok, paciente. Estão aguardando com o coronel 3191. Ok, na sua escuta, o 3191. Enfim, afirmando, pouso autorizado 130 com 8. Confirmando Elton 3895, pronto, cobra. Tenho 34, aceito? É 3895-340 Guarulhos, está autorizado via Uber Whisky 50. Decola pista no zero, curva direita, será da Auleda após Bitev. Controle 119.8, aciona 5033. Correto, porta posta 3895. Azul 4060, tá livre táxi via Alfa, reportante da Juliette. Autorizando a final do procedimento em Electric Sway, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 5, reporta estabilizado. Para 2 mil, ajustado no 0 no 5, reportará estabilizado, 5220. Vono 260, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2085, 2545, obrigado, bom dia. Ok, vai manter posição antes da Juliette, portão previsto a 09, tô aguardando companhia, puxo da companhia no meio, 4060. Azul 4207 confirmando o portão que se encontra em Estimato Puxa. Azul 4207, autorizado para o feedback sonar, realizar o posto deixando livre.